Professor, o que ocorreu na entrevista publicada pelo Globo e que aparentemente o senhor está defendendo o impeachment? É uma manipulação, ó. É porque eu não defendi o impeachment. Eu disse apenas que era constitucional. É. E é constitucional, né? Quer dizer, tá previsto na Constituição. É. Então a manipulação foi por aí. Quer dizer, ela não. A entrevista não mostrava a minha posição, senão uma posição que parecia favorável ao golpe. Eu disse apenas que a grande sacada do golpe é que ele era constitucional. Tá. E aí vem toda manipulação e apareceu em Recife. Em Recife? Imagina que eu estava a favor do golpe. Em 64 o senhor estava com o Celso Furtado? Estava, eu estava, digamos, no olho do furacão. Eu estava com o Celso no Palácio do Governo. No Palácio do Governo? De Arraes. É. E dali saímos, ele não foi preso, porque era uma personalidade eminente, inclusive internacional. Eu tive uma entrevista com o general Justino Alves Bastos. Nossa, direto com ele? Direto com ele. Que era uma figura menor. Sim, sim, sim. É. O exército tinha essa coisa. Quando ele queria marcar o sujeito, mandava para o Nordeste. Pró ou contra, né? É. Neste caso, o Justino era uma figura menor, manda para o Nordeste. Mas também fazia o contrário. Porque o Castelo Branco veio antes para o Nordeste. É, tá. Então foi esse. E eu estava no Palácio do Governo com o Celso. Como já disse, o Celso era uma figura internacional, eles não prenderam. E a mim, que não era nada, 6 dias depois foram me buscar. Você ficou quanto tempo preso? 45 dias. 45 dias? É. Quais as semelhanças entre aquele momento e o atual? Não tem muita, não. Não tem muita, não. Apesar de que golpe é sempre golpe, né? Não tem muita diferença marcante. É que em 64 os militares estavam por trás do golpe. E agora não. Né? Agora, a mobilização da classe média pela imprensa foi mais ou menos semelhante, não foi? Muito semelhante, né? Sempre o centro das atenções é sempre a classe média. Pró ou contra? Na verdade, a esquerda tem tido pouca capacidade de ativar a classe média. Porque é ela que faz a opinião. Agora, em 64, digamos, a resistência da classe média contra o governo Jango é muito semelhante de hoje contra o governo Dilma. É muito semelhante. É uma semelhança, na verdade, importante. A questão internacional na época lá, comparando com agora, dá para ver sinais aí de influência externa também nessa mobilização? Nessa de hoje, não sei. Mas em 64, não só a influência, né? Mesmo a articulação do golpe era visível. Eu estava na Sudene naquela época e a figura central era o Celso Furtado, mas eu tocava a administração. É. E então, como era difícil acusar o Celso de qualquer coisa, o fogo centrava em cima de mim. É. E lembro do sujeito chamado John Defender. Você lembra desse nome? Não, não lembro. Era o representante da USAID no Brasil. E a USAID foi criada por Kennedy. E interessante, né? Porque era uma estratégia intervencionista, mas do Kennedy. Então o Diefenbacher, numa discussão comigo, chegamos a um ponto de tensão em que ele levantou logo a possibilidade do golpe. Né? Eu então respondi com muita arrogância e pouco conhecimento que os fuzileiros navais não iam mais entrar em ação. Ele respondeu em inglês, perhaps. Já sabia tudo, né? Já sabia tudo. E eu não sabia nada. O que que, no governo Dilma, o que que ela não aprendeu com o governo Jango? Não aprendeu nada. O governo Jango, deve ser dito, não é porque a direita depois trabalhou muito isso. O governo Jango não era nada incompetente. Ao contrário, o próprio Jango, a imagem que o Brasil tem dele, de um sujeito frouxo, incompetente, não era nada disso. Era quase o oposto. Ele tinha uma estratégia, né? Ele tinha uma estratégia e era pessoalmente empenhado nela. Né? Essa é a grande diferença que eu acho. Tanto que depois deles da direita tentar parlamentarismo e tudo mais, depois foi ao golpe diretamente, porque não tinha jeito, né? As forças chamadas progressistas eram muito fortes. Hoje eu não vejo, né? Não tem uma coalizão de forças. Não só para defender o governo, como para rechaçar o golpe. E em termos de modelo de país, o Jango tinha, com as reformas de base, tinha algo bem desenhado, né? Tinha. É isso. O governo Jango não era nada do que uma história muito manipulada pela direita. Era um governo muito competente, com projetos bastante bem desenhados. Era um governo que teve Santiago Dantas, né? Celso Furtado. Não. As inovações que surgem nessa época, esse trabalho em cima do Nordeste, né? O que mais que levou? Porque lá teve uma redução também das desigualdades de renda e tudo, segundo os levantamentos que se fazem hoje, né? Além dessa ação no Nordeste, quais as outras políticas sociais que foram eficientes na época? É a partir daí que você tem uma política de inclusão social vigorosa, né? Que foi cortada. Foi cortada, mas são as contradições de uma sociedade complexa como o Brasil já era desde aqui. Então você não pode cortar tudo. É interessante porque algumas das coisas que permaneceram, a ditadura fez pensando contra. Basta lembrar a administração Eugênio Goudin. Quer dizer, Goudin fez a famosa instrução 204? Ou 202, uma instrução famosa. Aquela instrução era contra, transformou-se no oposto. Goudin ou Roberto Campos? Você está falando no governo Castelo? Estou falando não, dois dias antes. Ah, antes. Tô falando de antes. Ah, tá. No Café Filho, aquele. Café Filho, então. Tá. Que é uma coisa notável, né? Quer dizer, Café Filho assume para desfazer o que o populismo, entre aspas, tinha feito, né? Ao montar isso, bota Eugênio Goudin. Tu está vendo semelhanças entre aquele período, aquele interregno lá do Eugênio Goudin com hoje aí? Com hoje. O Temer hoje? Com o Temer, né? Não sabemos ainda do Temer. Mas o Goudin foi empossado para desmontar. Tá. E montou, ao contrário, com a famosa instrução que havia... Essa instrução sobre que tema que era? A instrução... não existia o Banco Central, né? Era a SUMOC. A SUMOC, é. A SUMOC que operava através de instruções. E essa instrução acabou arquitetando o mercado interno. Muito interessante, porque era para ser contra, e ele arma uma estrutura institucional que é que Juscelino vai aproveitar. Né? Quer dizer que você tem a dinâmica, no fim, ela se sobrepõe às medidas pontuais aí. Se sobrepõe e para a contrariedade dos contra, ela arma a institucionalidade para depois Juscelino faz. Juscelino não fez nada contra a lei, nada contra a institucionalidade. Ao contrário, ele era muito conservador. Agora a gente tem algumas institucionalidades das políticas sociais, nas as receitas vinculadas e tudo que está se querendo desmontar. Pois é. Na sua opinião, isso aí vai sobreviver a esse período? Na minha opinião, vai. Porque, como se dizia já há muito tempo, a realidade é mais forte que a arte. São muitos interesses. Nós brasileiros não temos somos muito apegados a isso. Mas essa é a quinta economia mundial, Macife. Você não brinca com isso. Não é uma coisa que se pode mexer mais. É muito estruturada e apesar de que a gente da esquerda é sempre contra, ela é muito estruturada internacionalmente. Você não mexe com isso. Por exemplo, a gente tem essa questão das políticas aí de conteúdo nacional para fortalecer as cadeias produtivas que estão na lei do petróleo. Quando a gente vê o discurso neoliberal, é para não ter mais essas políticas industriais. Na sua opinião, o conjunto de forças aqui que vai acabar permitindo a continuidade? Ou não necessariamente nesse tema? Continuidade de quê? Por exemplo, das políticas de fortalecimento da indústria interna aqui. Acho que não. Não. Acho que não. Vai ser mais difícil resistir. Por isso, porque em 64 a gente podia dizer, estou caricaturando, né? Somos subdesenvolvidos e queremos continuar sendo. Né? Na nossa faixa está bom. Hoje é impossível. Quer dizer, sem a gente não se gaba disso, porque a esquerda. Ela nasceu para reformar o mundo, mas é mais difícil hoje pela importância do Brasil no cenário internacional. Certo. Você não mexe com uma economia desse porte, como podia se mexer em 64? Né? Tá. Hoje não. A gente viu, nesse período aí, um esvaziamento do PT, mas agora, com essa fase final, um renascimento das esquerdas de diversas formas aí. Como é que o senhor vê essa questão dos direitos sociais, do pensamento de esquerda, nessa nova quadra que vem pela frente? Olha, o pensamento de esquerda está em crise, né? Há muito tempo. Não é nenhuma novidade. Daí a nossa dificuldade em articular uma resistência efetiva, uma resistência que vá para o plano governamental e institucional. A esquerda perdeu a guerra ideológica, a meu ver. Vamos entrar num período tentativa de reconstruir essa coerência ideológica no plano da prática. Mas todas as duas últimas décadas são de perda. É, de perda da consistência da esquerda. E, quer dizer, você sabe, talvez até melhor do que eu, que nós estamos há umas quatro décadas sob o domínio da direita. Né? Então, mas daí vem a crise de 2008, acabando com o sonho neoliberal. Por que a esquerda não consegue se apresentar como alternativa depois dessa crise? Sabe por quê? Vou dizer uma coisa muito chocante. Porque o pensamento da direita ganhou. Mesmo falhando em 2008? Mesmo falhando em 2008, ele ganhou. Quer dizer, não existe mais um pensamento de esquerda. Tal como todo um ciclo que governou o Brasil, não só o Brasil, a América Latina também, deve-se dizer, sem a América Latina o Brasil não teria tido o êxito que teve. É, para resumir, com as doutrinas de Raul Prebisch, né? Que comandaram a concepção econômica da América Latina até a emergência da nova direita. Pois é, mas quando a gente pega o período militar, como eles têm... Eles são mais nacionalistas. Pois é, Mas isso mostrava a força daquelas determinações. Tá, né? Eram muito fortes. Quer dizer, o pensamento da CEPAL, para dizer de uma forma canônica, era muito forte. Ele impregnava mesmo a direita. Aliás, da história do pensamento econômico latino-americano, que não se sabe porque Raul Prebisch chegou onde chegou. Ele era da direita, na Argentina. Ou seja, tinha uma lógica econômica que se sobrepôs às ideologias? Não. Quer dizer, quando Prebisch faz seu famoso relatório, não é? Encaixou tudo. Encaixou tudo. Quer dizer, ele deu uma relevância ao Estado, né, que foi por onde caminhou o desenvolvimento latino-americano. Mas a gente tinha na época muitas experiências americanas, norte-americanas, que serviram de base, Tennessee Valley, tudo aqui, que serviram de base também, como inspiração aí para a própria Sudene, né? Ou seja, as intervenções do Estado em regiões de muita pobreza para tentar estimular o desenvolvimento. É a coisa mais próxima. Mas quando a gente que estávamos lá examinamos o Tennessee Valley, não era tão parecido, não. Não era. A Sudene é mais inovadora. Mas digamos, a semente... Não era. Também não? Não. Quer dizer... A semente, eu digo, o Estado interferindo... Não, já... não era tanto, não. Mas, por exemplo, se a gente pegar aqui... Na verdade, o modelo da Sudene era da Itália do Mezzogiorno. Mas se a gente pegar aqueles economistas... Como é que chama aquele lá de... Que vieram pelo Banco Mundial aqui estudar o desenvolvimento da América Latina também, O Robock? Stefan Robock? Não. O Robock era muito medíocre. É um que foi até professor do Serra e do... Friedman? John Friedman? Não. Deu um branco agora. Albert, não. Richman. Albert Richman. Ele teve alguma influência aqui no pensamento? Não. Não? É o contrário. Ele trouxe o conhecimento daqui para lá? Levou para lá. Tá. O Richman é um caso contrário. Ele aprendeu na América Latina e depois passou como dele, mas não é verdade. Então, mas se a gente olha, tentar ver o que seria um pensamento de esquerda hoje, a questão da inclusão social, eu não sei se dá para caracterizar, mas provavelmente faz parte desse receituário. Os direitos de minorias. Quer dizer, a esquerda hoje está restrita ao campo moral, é isso? Mais ou menos. A esquerda, se a esquerda quiser avançar, coisa que ela não tem mais espaço, senão atacar a institucionalidade. E parece que não há forças sociais e políticas para isso. Esse episódio todo, que não é um episódio, na verdade, é um processo contra a Dilma, é mais ou menos isso. Quer dizer, faz a disputa no campo moral, você diz? Não, é mais. Já é no campo institucional mesmo. Tá. Aí você conflita, não há jeito. Por mais que. Quer dizer. Mas quando a gente pega, por exemplo, o chamado pensamento de direita, professor, algumas. É que massa é massa, né? Não dá para exigir racionalidade, né? Mas pesquisas que foram feitas na Paulista, de um lado, todo mundo querendo menos Estado, mas querendo educação gratuita, saúde gratuita. Quer dizer, há um grau de desinformação muito grande também, né? Essa pressão por melhor saúde, melhor educação, não é uma maneira de enfatizar a importância do Estado como um agente regulador aí das diferenças sociais de renda? Acho que é. Quer dizer, para dizer de uma forma mais livre, o povão gosta do Estado. É. Essa intelectualização do debate é coisa da direita, né? Mas é uma coisa da direita que ganhou. Ela, de alguma forma, se você perguntar também se o povão quer mais intervenção do Estado, ele vai dizer não. E vai dizer que quer mais saúde, mais educação. Há uma contradição e um conflito aí. Quer dizer que aquela ideia de projeto de nação com uma indústria forte, isso aí está atropelado aí pela direita e pela internacionalização. Está atropelado. Quer dizer, hoje é difícil você defender uma posição que nós chamávamos naqueles anos de nacionalista. Né? De alguma forma, o discurso e a compreensão popular estão mais voltadas para a eficiência do que para modelos. Mas o caso da China, por exemplo, ela pode funcionar como um exemplo, um contraponto ou não? Acho muito difícil. Acho muito difícil, para dizer de uma forma banal, porque o Brasil é mais complexo que a China, no sentido de que nós somos internacionalizados há muito tempo, né? E a força da economia brasileira é diferente da China, que pode ter seu próprio modelo. O Brasil não pode. O Brasil não pode. Essa possibilidade esgotou-se exatamente em meados dos anos 60. Né? Tá. A China pode. Esgotou-se com aquele processo de substituição de importações? Esgotou-se. Foi a última peça? Foi a última peça, né? De uma arquitetura mais acabada. Então. A partir daí, como as empresas que ganharam no Brasil são internacionais, o projeto nacionalista perdeu força. Né? E apesar da importância do Brasil, coisa que às vezes a própria esquerda não reconhece, ela não tem no conjunto estrutural da internacionalização do capital o mesmo peso. Mas, por exemplo, durante um curto período, em 2008, nós tivemos empresas brasileiras se internacionalizando, tivemos um fortalecimento grande aí das empreiteiras, tentando disputar na África, disputar na América, tivemos as políticas de conteúdo nacional da Petrobras. Na sua opinião, elas não estavam ficadas em base sólida ou foi a crise política e erros que acabaram comprometendo esse modelo? Um conjunto muito complicado, mas no fundo era a debilidade da economia brasileira em bancar digamos, diretrizes que tivessem viabilidade na Ásia e na África. No fundo, foi a nossa debilidade, né? Porque os Estados Unidos estavam em franco recuo, né, de importância para determinar o rumo do capitalismo internacional. A Europa nunca assumiu, né? A Europa nunca assumiu seu protagonismo. Então, a debilidade da economia brasileira não avalizava as iniciativas que... Ou seja, avança, daí vem a crise de commodities... E aí desmonta, né? Porque ainda éramos, sobretudo, exportadores de commodities. E aí a... Nesse sentido, a política cambial que vem do Fernando Henrique, é mantida pelo Lula e pela Dilma, teve um papel nessa debilitação aí da economia brasileira? Ou não seria central isso aí? Eu acho que é central, sobretudo nessa ala, né, que é da importância da economia brasileira no jogo internacional. Aí essa debilidade é fatal. Você não pode bancar um protagonismo dessa natureza. Professor, quer dizer, na sua opinião, digamos o seguinte, caindo Dilma, entrando Temer, com todos os problemas que ele vai enfrentar, não há condições objetivas de consolidar um pensamento alternativo de esquerda? Acho que não. Vamos passar um inverno rigoroso, né, do ponto de vista de porque o pensamento nacionalista foi ultrapassado pela sua própria realização. Não é que não deu certo. A contradição é que deu certo. E em dando certo, você muda tua posição no quadro internacional. Ao invés de jogar na desestabilização, você passa a jogar na estabilização. E aí a força da economia brasileira é pouca. Não dá para bancar muito. Quer dizer, quando fala em desestabilização, os momentos que permitiram saltos internos foram momentos de instabilidade na frente externa, permitindo a redução de exportações e mesmo na inflação, permitindo a acumulação de capital, é isso? Exato. E hoje essas possibilidades não existem mais? Não, hoje não. Existe, mas não... Mas requereria um tamanho da economia brasileira muito maior. É. Para pesar, é um jogo pesadíssimo. A Europa nunca assumiu o protagonismo que ela tem, até difícil, né? Um conjunto de economias nacionais amalgamadas. E o que é contraditório com o que a esquerda sempre sonhou e com a decadência dos Estados Unidos. Aí fica, quer dizer, parece a China, sobre a qual as determinações que a gente diria antigamente, em linguagem já ultrapassada, terceiro-mundista, são fracas. Né? A própria China não quer nada com terceiro-mundismo. Ela já quer entrar na primeira divisão. Já está na primeira divisão. Primeira divisão. Nada de Santa Cruz, esporte, não. Tem que ser Corinthians, Palmeiras, São Paulo. Não dá para ser diferente. Muito bom. Vai, beleza. Muito obrigado.